trabalho do serviço reservado da Polícia Militar, a P2, levou para a cadeia dois indivíduos acusados de assaltos em Cascavel. Foi na noite de ontem, por volta de 21 horas, quando os PMs estavam em patrulhamento na região da Vila Portes, próxima à Ponte da Amizade. A equipe abordou a dupla Rodolfo Rodrigues Lopes, de 18 anos, e Roger Luiz da Silva Farias, de 18. Ao checarem os nomes dos suspeitos, o sistema informou que contra eles havia um mandado de prisão em aberto pela Justiça do Estado do Paraná, comarca de Cascavel. Diante dos fatos, os dois foram levados à 6ª SDP e apresentados ao delegado de plantão. A acusação contra os mesmos é assalto à mão armada. Eles teriam invadido uma residência e feito uma família refém enquanto o veículo dos proprietários da casa era trazido à Foz do Iguaçu para ser trocado por drogas no Paraguai. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.